Imagine agora se não vai ter escapatória. Apenas mais um crime que vai ficar na memória. Pode correr, pode gritar, à vontade não adianta. Mais cedo ou mais tarde eu vou cortar sua garganta. Darei um fio macabro pros seus restos mortais. Faça sua prece, aqui isso nunca te livrará. Ou sua peste, besouros e gafanhotos carnívoros. Aquele que entra dentro do quarto do teu filho. Deus do céu, o que está acontecendo naquela casa? A foice ensanguentada jogada pela sacada. Um homem com uma máscara e uma faca afiada. Desfere golpes contra a mulher imobilizada. Que nada, dessa vez não é pesadelo. O reflexo do espelho hoje está me dando medo. Arrepio nos pelos, hoje não será normal. O barulho da chuva está caindo um temporal. Não sei se é da minha mente, mas eu não duvido. Toda hora escuto vozes sussurrando no meu ouvido. A menina que aparece toda hora no meu sonho. Com uma corda no pescoço, com um peso sobre os ombros. Exorcismo, coisas que não consigo esquecer. Preste muita atenção no que eu falo pra você. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Ela corre na esperança de fugir daqui. Coitadinha, seu corpo agora pertence a mim. Jack Stripador, sou espírito sanguinário. Eu sou a maldição que habita no orfanato. Sou o albergue macabro da onde ninguém sai vivo. Eu sou o Hannibal, vingando a morte dos meus amigos. Sou aquele que destrói o som da sinfonia. Aquele que estuda cada passo da sua vítima. Sua casa abandonada que serve de moradia pros demônios infelizes fazerem suas crias. Agonia, os gritos compõem a parte restante daquele que mata porque acha interessante. Engraçado mutilar, quem não toma cuidado acaba sendo assassinado como nos grandes seriados. Eu sou apenas um porta-voz dos demônios assassinos que não enxergam barreiras quando se trata de homicídio. Qualificado macabro que vai tirar a sua vida, que choca até os coxinhas que trabalham na polícia. Até a perícia se assusta com o tamanho da atrocidade. Mas um crime brutal que vai chocar sua cidade. Então se tem estômago fraco, por favor não me escute. Eu sou a peste que assassina na rima com a atitude. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Não adianta correr, estou atrás de você. Chegou o grande dia em que você vai morrer. Yo, no beat, FN Daf, atrás, as pestes. 2009, crimes brutais.